Eu acho que essa aqui você não sabe não, hein? Vamos tentar? Vamos tentar? Esse foi um presente que você me deu, cara. Vambora, hein? Bora, Ender! Pare, sente um pouco, se acalmar, espere um pouco. Vou explicar tudo com detalhe, me dê sua mão. O tempo foi passando e eu fingindo que esqueci. Eu tive medo de falar pra te preservar. Fui levando a relação a três, mesmo sabendo como iria terminar. Eu te magoei, fui covarde em me calar. Faltou coragem pra eu decidir com quem ficar. Não fui homem com você. Mesmo assim, vou ouvir vocês dizerem o quê? O quê? Não se encontrou! Hey! Então me pedi desculpas pelo que aconteceu. O instinto dominou e o meu corpo obedeceu. Eu não fui capaz de controlar. Agi por impulso, errei. Eu vacilei em não me colocar no seu lugar. E toda inconsequência tem um preço a se pagar. Eu estou disposto a ser julgado, se não fui homem pra te merecer. Yeah, yeah. Fui levando a relação a três, mesmo sabendo como iria terminar. Eu te magoei, fui com fome de me calar. Faltou coragem pra eu decidir. Quem fica? Fui homem com você. Mesmo assim vou te dizer, te amo. Mão pra cima, bora! Me pedi desculpas pelo que aconteceu. O instinto dominou e o meu corpo obedeceu. Eu não fui capaz de controlar. Agi por impulso, errei. Eu vacilei em não me colocar no seu lugar. Consequência tem um preço a se pagar. Eu estou disposto a ser julgado, se não fui homem pra te merecer. Então vem pedir desculpas pelo que aconteceu. O destino dominou e o meu corpo obedeceu. Não fui capaz de controlar, por impulso de controlar meu coração. Eu vacilei em não me colocar no seu lugar. E toda inconsequência tem um preço a se pagar. A ser julgado, se não fui homem pra te merecer. Yeah, yeah. Eu estou disposto a ser julgado, se não fui homem pra te merecer.